Não há dúvida que o som estereofônico é a própria realidade. Todo som estéreo toma dimensão, torna-se vivo, real. A variedade de efeitos que se pode conseguir em estéreo é imensa. Todos os sons, grandes, pequenos ou complexos, são reproduzidos para o ouvinte com uma realidade nunca antes conseguida. Atualmente, a maior aplicação do estéreo é na reprodução de música, pois essa nova técnica dá-lhe outra dimensão. Dá ao ouvinte um novo sentido de espaço, como se estivesse no próprio local. Seja qual for a sua música favorita, o som estereofônico capta o próprio som da realidade. Um som mais autêntico, mais verdadeiro, e que dará mais prazer ao seu ouvido exigente. Em pequenos grupos instrumentais, a diferença da reprodução estéreo é igualmente notável.